No amanhecer da embriaguez, seu depósito contém epidemia. No anoitecer da lucidez, vivendo com sua mania. Com muitos vira-latas, encontram vários bichos. Ele revirando o lixo, procura seu pedaço. Poluição no horizonte, contaminação hospitalar. Briga por um espaço pra ter o resto alimentar. Isto é um vaso sanitário, seu terreno, seu sanatório. A memória varrida, pois não vive solitário. O caminhão cria um montante, são dunas de restos. Todos aguardam a sua chegada, não interessa o cardápio predileto. Sacola na mão, cada um enche a sua razão. Enterrados no aterro e a terra emite radiação. Livres em suas prisões, misturam-se pra achar suas misturas. É uma ilha igual das flores, um arquipélago com variações de odores. As moscas rodeiam este lugar isolado. Os vermes rastejam este ambiente estragado. Ele sobrevive do jeito que dá, infectado por uma seringa. Sua tendência não é se resguardar, pois a safra nunca vinga. Estúdio, microfonia salivada. Produção do Ameno, aqui Henrique SB, representando sujeira brasileira. Mundo alternativo da rima, constante elevação. Quarta-feira, dia chuvoso, dia 13 de agosto de 2014. Agora são 9 horas, 20 minutos e 32, 33, 34 segundos. Esse som eu dedico para todos os saraus existentes.